Bom, eu comecei ontem à noite como uma brincadeira de cara a cara com Daiane no carro, com coisas que eu vou pensando, que eu vou sentindo, que eu tenho vontade de falar, e que eu vou brigando comigo mesma, e é natural. Como uma vez já me falaram, eu só falta o pote de sorvete dentro do carro para ser Bridget Jones. E me fez bem essa brincadeira de ficar falando comigo mesma como se eu estivesse falando pro mundo, como se eu estivesse gritando pro mundo. E eu resolvi que hoje eu ia fazer a mesma coisa de novo, voltando para casa, porque de manhã eu não tenho pique por enquanto para fazer isso, mas que hoje eu ia conversar pelo menos um pouquinho de novo, ia tentar mudar a pauta, ia falar sobre as coisas que me afligem, e quem sabe, assim, passou pela minha cabeça a ideia de colocar isso num blog e disponibilizar para algumas pessoas ouvirem, conseguirem me entender de uma forma que eu não me defenda quando eu tô falando, ou que eu não penso para falar, como muitas vezes eu faço. Porque o meu grande problema de conversar com as pessoas é que, conforme eu vou vendo a reação, eu vou me defendendo e vou parando de falar aquilo que a pessoa não quer ouvir, ou que talvez eu não queira ouvir opinião. E isso é bizarro. E, enfim, vamos ver. Vamos ver se hoje, chegando em casa, antes do último capítulo da novela, eu baixo meu desabafo de ontem e baixo talvez o meu desabafo de hoje, da minha conversa comigo mesma, o cara a cara com Daiane. Cara a cara de Daiane com Daiane, ou sei lá, qualquer coisa assim. Isso eu não sei. Se eu passo pra alguém, ultimamente as duas únicas pessoas que eu tenho conversado bizarramente e totalmente contra ao que eu disse ontem. É com a Carol e contigo. Então pode ser que eles sejam as primeiras pessoas a eu mostrar essa ideia e depois avançar um pouco mais e mostrando para os amigos que eu realmente confio ou não. Ou enfim, não sei o que fazer. Ou simplesmente colocar no blog e deixar lá e ouvir daqui a uns anos e falar, nossa, como eu era patética. Ou até mais fácil, deixar de pagar terapia e mandar isso para minha querida psicóloga Lika. Beijo, você é a única pessoa que tem acesso ao meu blog no momento. Então você, por enquanto, será a única pessoa que vai ouvir esses lamúrios. Mas é mais fácil que terapia, uma vez que você me ouviu chorando aqui ontem, o que eu não faço dentro do seu consultório, e já é um avanço. E eu tô um pouquinho mais leve hoje, menos estressadinha e mais brincalhona. Por mais que hoje tenha sido um dia muito estressante, mas eu acho que eu já gritei com muita gente dentro do serviço e já expressei um pouquinho a minha raiva. Óbvio que eu não contei pra ninguém, porque eu nada íntimo, na verdade, mas quando a gente grita com os outros, dá uma relaxada, isso é muito bom. E eu me diverti muito, assim, ouvindo, porque eu reouvi o que eu falei. E parecia que eu tava conversando com 1 milhão de pessoas, que eu tava fazendo um programa de televisão. E eu acho que vale a pena. Hoje eu queria falar de uma coisa um pouco mais complexa e que pra mim talvez esteja um pouco mais obscura, ou que talvez tenha me levado a surtos bizarros essa semana e semana passada e a semana retrasada. Que é a minha saúde. Há um mês, mais ou menos, eu tive uma crise de pancreatite aguda. E nessa crise de pancreatite aguda, eu fiquei internada uma semana e nessa semana no hospital eu fiquei muito sensível. E depois de sair do hospital, a gente não descobriu a causa da pancreatite aguda e eu tive que começar a fazer alguns exames e ir no médico de novo. E uma das respostas que eu tive foi de que eu poderia ter câncer. E fui encaminhada para fazer o tratamento no Instituto Paulista de Câncer. E isso me desestabilizou de uma forma assim bizarra. fiz alguns exames, e aí na hora que eu fiz os exames, olhei os resultados e fui no Google. Google maldito, pra quem tem doenças, por favor, não usem o Google, é muito ruim. E vi que o que tava dando diferente nos meus exames, errado, assim, como que eu posso dizer, fora do normal, eram os indicadores tumorais. E isso me deixou, né, louca. Aí eu fiz ressonância magnética em partes do meu corpo, fiz alguns outros exames e não achamos tumor. E vou ter que repetir os exames de indicador tumoral para realmente saber se está diferente, para poder caçar algum tumor ou alguma coisa assim. Além disso, vou fazer alguns outros exames de doença autoimune, de doenças mais sérias assim também. E me assustou, porque querendo ou não, é muito difícil quando alguém chega pra você e fala assim, putz, você pode ter câncer. Tudo bem que não foi falado dessa forma, o médico teve bastante tato pra falar comigo. Ele tentou, assim, meio não falar do que eram os indicadores tumorais, mas teve que falar porque ele me encaminhou pro Instituto Paulista de Câncer no final das contas. E foi bizarro, porque tirando pros meus pais, eu não consegui virar pra ninguém e falar, meu, eu tô com medo de morrer porque eu posso ter câncer. Primeiro, eu posso ter câncer. Cara, quem já viu qualquer pessoa fazer um tratamento de câncer sabe que o tratamento de câncer ele é muito bizarro. Que as pessoas sofrem muito. Tudo bem que tem uns tratamentos novos. Eu conversei com o pessoal lá do IPC. Tô fazendo acompanhamento psicológico no IPC e tratamento com nutricionista no IPC. E eu sei que existem tratamentos novos onde não é necessário quimioterapia ou radioterapia. E que as pessoas não perdem cabelo, não ficam vomitando, que existem injeções dependendo do tumor, do estágio, um monte de coisa assim. Mas, querendo ou não, aquela visão das pessoas que têm câncer é uma coisa muito complexa e muito pesada. E hoje em dia pode não ser tanto, mas já foi uma doença que leva à morte, assim, muito facilmente. E isso te abala. Desestabiliza quando você tem a possibilidade de ter alguma coisa séria e da sua vida acabar. E aí quando você olha, você fala assim, mas porra, eu não fiz nada na minha vida. Eu não fiz nada do que eu queria fazer. Eu não comprei uma bicicleta, não casei, não tive um filho. E eu posso morrer. E é nesse momento que você olha e você vê, caralho, a vida é muito frágil. E é nesse momento que você decide procurar todo mundo que você ama. Pelo menos a minha atitude foi essa. Primeira coisa assim, que passou na minha cabeça que eu quis foi fazer tudo que eu nunca tinha feito na minha vida e que eu sempre tive vontade de procurar todo mundo que eu amava pra falar eu te amo. E aí, ao mesmo tempo, 5 minutos depois dessa ideia maravilhosa de fazer uma festa, juntar todo mundo, o que veio na minha cabeça foi, eu vou me isolar. Eu não posso contar isso pra ninguém, eu não posso dividir isso com ninguém, porque não vai ser nada, e aí se eu contar pras pessoas, as pessoas vão ficar com dó e preocupadas comigo, e eu não quero isso. Eu quero continuar tendo uma vida normal, independente do que eu tenha. E aí eu fiquei uns 3 dias, assim, refletindo sobre o que fazer, e eu optei pela segunda opção. A minha opção hoje é de não contar pras pessoas o que tá acontecendo. E aí, desse não contar para as pessoas o que está acontecendo, por quê? Ah, é porque eu não quero dividir também. Porque eu não quero contar para as pessoas o que está acontecendo, porque eu não quero dividir. Lica, você sabe muito bem disso, beijo. Mas porque eu não quero que as pessoas tenham pena. Eu não quero que cheguem comecem a fazer as coisas comigo por pena. Eu quero continuar a viver do jeito que eu vivi, do jeito que eu sempre vou viver, se tudo der certo. Sim, que eu tenho um tratamento especial. Eu não quero. Eu quero que as coisas continuem certas até eu ter certeza ou não ter certeza. E é muito capaz e provável que mesmo que eu tenha que fazer um tratamento de câncer, a não ser que eu tenha que ser afastada da empresa, o que é bem provável, mas eu não queria que as pessoas soubessem, que fossem me visitar de ai, tadinha, ai, que dó da dai. Eu quero continuar vivendo da forma que eu vivi, eu quero que minha vida vá até o fim dessa forma que ela é, sabe? E aí o médico falou assim, você tá disposta a fazer todos os tipos de tratamento? E eu não consegui responder, e até agora eu não sei responder. Eu não sei se eu preferiria continuar tendo uma vida teoricamente ou praticamente normal e vivendo tudo aquilo que eu tive vontade de viver e que eu tenho vontade de viver e de conhecer as pessoas que eu quero conhecer e de, meu, sair pra uma balada e de não usar máscarazinha na rua ou de nada disso. Ou se não, eu queria fazer um tratamento pra me curar e viver mais 50 anos. Ou se realmente pra eu morrer agora e, meu, foda-se, eu tenho que arcar com a doença que eu tenho e já era. E eu não sei. Isso é uma coisa que, assim, tem passado na minha cabeça o tempo todo. Aí essa semana foi engraçado porque o convênio da minha empresa mudou. E por incrível que pareça, o convênio de todo mundo chegou. E o meu na segunda-feira não chegou. E aí, a hora que meu convênio não chegou, eu comecei a chorar, que nem uma louca, e as pessoas não conseguiam entender. E eu chorava, assim, na minha mesa, e eu escrevi um e-mail gigantesco pra minha chefe falando, eu preciso desse convênio, porque o de todo mundo veio, e o meu não veio. E ela achou até estranho, que ela falou, nossa, Daiane, você geralmente é tão sensata. Meu, olha essa música. Enfim. E você é tão sensata, e não sei o quê, e aí você vem e me escreve um e-mail desse, o que aconteceu? E ela me olhou e eu tava com aquela cara inchada, sabe? De quem chorou do fundo da alma. Eu chorava de soluçar. E eu falei assim, eu preciso desse convênio. E ela, mas por quê? Eu falei, porque eu preciso fazer exames. Eu não queria dizer o porquê, eu não queria. Acabei enrolando e não dizendo porquê. Mas é engraçado ver como, por exemplo, agora eu tô conseguindo falar isso de uma forma muito racional, a não ser de umas lágrimas que surgem uma hora ou outra, ou do olho que se enche de lágrima. Mas com pequenininhas coisas que acontecem, eu me desestabilizo de uma forma, tipo, ímpar, sabe? Alguém que fica me cutucando, ou alguma coisa que acontece, isso me desestabiliza. Que eu viro e falo, meu, não é normal. E sim, o padrão de não contar pra ninguém, a decisão de deixar isso como uma coisa minha, ou de pegar esses medos e deixar dentro de mim, eu acho que é o mais racional e o melhor a ser feito agora, uma vez que eu ainda não sei. Eu posso continuar rezando e pedindo para que não seja nada e para que eu continue minha vida normalmente e seguir. E também se for alguma coisa, eu, por mais que eu não saiba a escolha que eu ainda vou tomar, que cabe somente a mim, a mais ninguém, por mais que as pessoas tentem me convencer de fazer o que for, essa escolha vai se tornar uma escolha minha em relação à minha vida e o que eu quero fazer, que obviamente eu vou pensar muito bem. É complexo, gente, só tendo na pele pra viver. Às vezes, é nesse momento que às vezes você tem vontade de agarrar tudo com a sua alma, com as suas vísceras e tentar fazer tudo e lutar por tudo aquilo que você quer. E essa é a vontade que eu tenho às vezes, de lutar por tudo aquilo que eu quero. E quando eu falo lutar por tudo aquilo que eu quero, eu não falo de coisas materiais ou coisas que envolvam dinheiro. Eu sou muito sentimental e eu falo de sentimentos. Eu tenho vontade de lutar pelos meus amores, eu tenho vontade de lutar pelas minhas vontades, eu tenho vontade de lutar pelos meus amigos, eu tenho vontade de lutar por tudo aquilo que eu sempre sonhei. No sentido de ir fazer um show ou sei lá o quê. Ao mesmo tempo te dá uma vontade de desistir de tudo e simplesmente deixar que a vida te leve embora. E esses sentimentos duplos e duos que confundem a sua cabeça te fazem surtar. Porque você ao mesmo tempo quer contatar com todo mundo e não quer estar com ninguém. Você ao mesmo tempo quer carinho e atenção e ao mesmo tempo você quer que todo mundo se foda. Você, ao mesmo tempo, quer comprar uma bicicleta e casar. É muito bizarro. E lidar com isso, estar lidando com tudo isso, é muito complicado pra mim. Tá sendo muito complicado. E não falar, talvez esteja fazendo com que tudo isso se torne mais complicado ainda dentro da minha mente. Porque é na minha mente que fica. Eu posso falar uma coisa ali, outra coisa lá. Posso contar pra Carol e pro Tiro uma coisinha ali e não falar especificamente assim como eu queria. Eu queria sentar na frente dos dois e falar o que eu tô falando agora e falar assim, pelo amor de Deus, não fala nada, me deixa eu tomar essa atitude, mas assim, me coloca no colo e me deixa chorar ou me abraça, fica aqui me abraçando por uma hora. Só me abraça. Simplesmente me abraça. E é engraçado, porque é o que eu queria de todo mundo. Por mais que eu fale que eu não queria dar, eu queria esse carinho. E... é, sei lá, eu sou louca. Eu sou louca porque eu falo de um jeito e não ajo. Isso tudo é por falta de coragem, tá? Eu não tenho coragem de chegar nos outros e falar o que tá acontecendo. Eu não quero me machucar, eu não quero ouvir o que eu não quero. Eu não sou obrigada nesse momento a ouvir o que eu não quero. Eu queria simplesmente olhar pra cara de alguém e falar, me abraça. E se eu quisesse começar a chorar, eu ia começar a chorar. É, eu sou carente, eu preciso de atenção, eu preciso de carinho, eu sei que eu sou assim. A aceitação de que eu sou assim existe, não existe aceitação de ter que pedir isso ou de necessitar disso. Então, assim, é, a minha parte de aceitação é, ok, eu sou assim, eu sei que eu sou assim, só que eu não quero ser assim, então eu não vou demonstrar. E isso acaba se tornando uma máscara, o que vai me machucando. Então, assim, se um dia, Carol, Tir, eu tiver a coragem de dividir isso com vocês, simplesmente, o dia que me encontrarem, me deem um abraço e falem assim, Dai, eu sei que você é carente, eu sei que você tava precisando disso. Porque é, talvez seja tudo que eu queira e tudo que eu esteja precisando e tudo que eu esteja... querendo, solicitando, chorando, é o carinho e a atenção de vocês, nada mais que isso, né? Mas enfim, ou qualquer outra pessoa que ouvir isso, que um dia eu venha a dividir, ou que um dia eu venha mostrar, aprenda sobre mim uma coisa certa. Eu sou carente, eu não quero precisar falar pra todo mundo. Eu sou carente, eu necessito da atenção e do carinho físico das pessoas. Ponto. Essa sou eu. Jamais vou virar pras pessoas e falar isso na cara delas, mas ok. Isso é um outro ponto a ser discutido, isso é um outro ponto a ser trabalhado. Acontece que nesse momento eu simplesmente queria dormir, acordar daqui a uma semana... sem saber de nada, os meus exames vão demorar, tem exames que vai demorar até um mês pra ficar pronto, e eu vou ter que retirar todos os exames juntos, porque a merda do meu novo plano de saúde não permite que eu tire separado, uma vez que eu vou fazer todos os exames de sangue junto, eu nunca vi isso na minha vida, ter médica de merda, acho que eu vou fazer um plano medial de novo, e... sabe, é um mês dessa ansiedade louca de não saber o que tá acontecendo. E se eu tiver doente, pode agravar. Ou não. E o fato de descobrir uma doença e não contar pra ninguém. Contar, sei lá, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. É, eu sei que eu queria simplesmente ter paz. Só que dentro da minha cabeça, nesse momento, não existe a paz. Sabe quando você deita e sua cabeça fica em paz? Isso não tá acontecendo. E era realmente isso que eu precisava. Bom, eu vou desligar agora, porque eu vou passar aqui no mercado e não vai ficar nem um pouco legal eu entrar no mercado falando no celular como se eu fosse uma louca, porque já que eu sou louca, né, dentro do carro, tudo bem. O carro é meu, quatro paredes, mas enfim. Vamos ver amanhã, não sei se eu vou pegar o carro nem domingo, porque acho que esse é um final de semana meio caseiro. Mas segunda-feira tem mais. Vamos ver os meus devaneios onde vão. E é isso aí. Falou, beijão.